Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Vocês trocados por merda é caro. Eu admiro mais a merda do que vocês. Entendeu? Eu dou valor ao cheiro da merda. Ao cheiro da merda. Do que dou valor a vocês. Vocês têm que morrer. Bons da boca. Vocês são bons da boca, vocês têm que morrer. Eu tenho mais coisa pra falar aqui. Pera lá. A delegacia estados... choram em mim de criança. Eu quero que vá a merda. Tinha que mandar matar. Senhores, senhores, senhores, minha senhora. Senhores, senhores, filha da puta, bandido. Fala, escutadores. Eu sou o Carlos Ocadu e você está no EscutaCast do Escuta Que Eu Falo. E aí, pessoas, eu sou o Gus, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a eleição, tentar colocar um pouquinho de consciência na cabeça dos eleitores pra tentar fazer essa eleição um pouquinho melhor. É isso mesmo, galera. Os pontos positivos. Tá, essa eleição acho que tá... Não tem ponto positivo, na minha opinião. Ah, não, vamos levar em consideração que o ficha limpa foi um avanço, né? Então não vai ter ninguém pra se eleger. Não, tem gente, não é todo mundo que tá ferrado também, né? Tem que levar em consideração que tem muito político aí que ainda não pegou, ninguém pegou nada deles. Ainda, é uma questão de tempo só, eu vou votar nulo. Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Ah, meu Deus do céu, falou o advogado do diabo. Não, mas não, a gente tem que pensar, se a gente ficar peleando, generalizando, falando todo ninguém é honesto, então nunca vai votar. Ah, então eu já sei. Votem em mim, sou honesto. Ah, vá, é mesmo? É, que os candidatos. Não, eu não tô afim de me candidatar, não. Ah, tem que gastar muito dinheiro, eu não tenho muito dinheiro. Ah, mas aí você consegue, você é político? Aí eu já tô roubando. Não, mas aí você tem dinheiro do governo pra fazer sua campanha. Lógico que não, eu tenho que tirar do meu bolso. Ah, é? Em que mundo, em que Brasil é esse que você vive? É verdade, né? É. Acho que eu vou me candidatar. É uma boa. Eu vou fazer até uma proposta, se liga. Votem em mim que vai ter o ticket assalto. Funciona assim. Você vai carregar uns tickets assalto. Se alguém vier te assaltar, você dá esse vale pro bandido, entendeu? Ele vai num banco credenciado e troca um celular por dinheiro, por um relógio. É sensacional. É, amor, de vez de você investir em segurança pública, você dá dinheiro pro ladrão, né? Não, mas é muito boa. Muito não. Você recebeu o dinheiro, você já prende ele, né? Na saída. Não, não, também não é assim. Não é assim? Então você não tem o voto deles, né? Claro, então a gente vai ter que criar um banco de dados, a gente cadastra todos os bandidos. Aí que vira uma aí já vira profissão, né? Ó, a carteira assinada. Tá vendo? A profissão, bandido. Tá vendo? Sou muito inteligente. Vota em mim. Pô, se um dado, eu voto. Você faz campanha no blog. Demorou. Vamos fazer aí o Vale Assalto. Você vai mudar muitas coisas. Vou deixar de perder celular, relógio, tênis, boné, camiseta. Trocar as coisas do governo, né? Então, não sou inteligente? Bom, eu podia me candidatar. Vai ter pouco bandido no mundo. Vai ter que passar não, por uma, mas, uma etapa de seleção, outra, né? Não, mas tem outra... Ó, se o cara assaltar e não levar o vale, tipo, levar o mesmo o celular, o que ele for levar... Ele é preso. Se preso, é pena de morte. Ó, aí, né? Aí já era, resolvi o problema. Resolveu dois problemas, né? Não, lógico que não. Matar é rapidinho, não custa muito dinheiro não. A gente só vai quebrando o pescoço, igual galinha. Faz um matador de bandidos. Faz uma fila, vem lá e vai quebrando o pescoço. O problema é de enterrar todo mundo depois. Faz fossa coletiva, ó, só. Sepultura coletiva. É fazer um piscinão de corpo. É uma boa, vamos parar com esse assunto. Vai ficar igual louco aqui. Pô, essa eleição tem muito mais ponto negativo do que positivo, hein? O Maluf falando que vai se candidatar de novo. Não, ele disse que ele é honesto. Então, ele disse que não tem nada que acabe com ele, né? Mas enfim, vamos tentar. Eu acredito. Estrupa, mas não mata. Ah, mas também não é bagunçado assim. Não, é verdade, eu quase acreditei nele, ele fala bem. Não, ele fala com uma convicção. que você tem que aprender que tudo que você falar com convicção vira verdade. Sério mesmo? Tudo que você falar com convicção. Você pode falar, o céu é rosa. Se você falar com convicção, todo mundo vai achar que é daltônico, que tá vendo o céu errado. Eu vou fazer um teste. Faz um teste um dia na rua. Para assim na frente da senhora e fala, senhora, o céu é rosa. Eu vou testar agora. Não testa. O Carlos gosta de mulher. Ou não é que é verdade mesmo? Eu acreditei. Vamos continuar? Enfim, mas tem os pontos positivos. Por exemplo, você já viu que a eleição cancelou Cidade Limpa de São Paulo, né? Ah, cancelou? É, quem agora... Você viu como eu tô informado, né? Eu fui pego de surpresa. Na campanha política, você pode fazer a propaganda do tamanho que você quiser e colocar onde você quiser. Acabou com a lei. Boa essa lei, viu? Boa, né? E sabe quem foi? Supremo Tribunal Eleitoral que bloqueou. Falou que... E o Kassab tomou no cu, então. Kassab já era. Ninguém se preocupou em escutar o prefeito. Vamos lá, a cidade não é dele, a cidade não é do Paulista, a cidade é nossa. Vamos fazer. Deixa os políticos fuder com tudo. E depois quem limpa? Ninguém. Oh, meu Deus! Que beleza! Fica lá, tem eleição de 2000. Tem negócio de 2004 aqui no meu quintal. Que veio o vento. Caramba, o seu quintal também você não limpa ele, hein? Ah, mas faz parte, né? Tem que tentar fazer. É ecologicamente correto ficar jogando fora essas coisas. Não, mas isso realmente é ridículo. Não. Eu não, nem comento pra não xingar muito, porque depois na edição vai ter que ficar colocando toda aquela censura. É. E eu vou me irritar. Então você eu prefiro. Faz, o que você faz? Xinga muito no Twitter. Não, vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje muito. Sério. Vou xingar muito no Twitter. É outra Twitter. Coisa. É uma puta falta de sacanagem. Não fala não. No Twitter. Porque os políticos usam o Twitter também, falando nisso. Usam muito, mas tem alguns que colocam os assessores pra falar. Já fui pego tentando conversar com um político e o assessor me respondeu pedindo votinho. Aí ele te ofereceu o quê? Uma dentadura? É, uma pilha de tijolo. Um saco de cimento, um copo de leite. Um saco de cimento e um copo de leite e uma coxinha. Não, mas é sério, a melhor campanha que eu vi, eu não vou falar o nome do político pra não... Tá fazendo propaganda, mas o slogan dele é o melhor. Qual que é? Pior que tá, não dá pra ficar. Vote em mim. Esse... esse é bom. Esse aí... É, pelo menos. Cara, esse cara contratou o marqueteiro do Obama. Esse é bom. Oh. E ele me convenceu, hein? Depois... Porque eu analisei e falei, né, que ele tá certo? Depois em off você me fala quem é, pra mim analisar a possibilidade de voto, né? Eu vou analisar, e pior, ele ainda fala na propaganda lá, eleitoral, que ele fala, eu quero ajudar o povo, eu quero ajudar a minha família, votem em mim. 22, 22, deputado federal, 22, 22, Tirica é federal. Oi gente, estou aqui para pedir o seu voto, pois que eu quero ser deputado federal, para ajudar os mais necessitados, inclusive a minha família. Portanto, meu número é 2222. Se vocês não votarem, eu vou morrer! Ele merece o meu voto, só pela sinceridade. Merece pela sinceridade, né? Afinal, ele falou com convicção. Ele foi com convicção. Eu acreditei nele. E pior que é verdade mesmo. E aquele brasileiro que vota, digita qualquer número, acha que digitou certo porque não decorou um número antes de ir pra urna, e depois fica reclamando, falando que o político não fez nada, que ele não ajudou ele, que não foi não sei aonde, que tá fazendo... Não. E o pior é que esse mesmo animal é o que vai lá na televisão chorar que alagou a casa dele. É, esse ele, ala... ele mesmo jogou o sofá no rio, né? Ele que jogou o sofá no rio. Eu tenho certeza, se bem que eu não tenho certeza não, mas eu acho que não foi o político que jogou o negócio no rio. É, eu nunca vi o Kassab nem... Nessas enchentes de São Paulo. Nas ilhas Caimãs, lá em Barrancas. É, podem jogar dinheiro em todos os lugares, mas eu nunca vi um político jogando um carro velho no rio, nem um sofá no rio. É, então, aí os caras vão falar que depois alagou. O político não fez nada. Que o político não ajuda a população. Que o político é ruim, corrupto. Que tá desviando dinheiro. Então aqui, ó. É, então eu vou deixar um recado pra você. Depois você reclama que a sua casa inunde. Alague tudo. Tá, talvez eu tenha sido muito cuzão da minha parte, mas porra, você vai jogar um negócio no Rio e reclamar? É, eu acho que não faz Fiquei bravo. sentido nenhum. Vamos mudar esse assunto, senão a gente vai ficar bravo com esse povo. A gente tem que também, algum, acho que. Eu estou refletindo sobre. Tá refletindo sobre sua vida? Eu desejei um mal. Que triste, né? Eu desejei um mal. Não, eles vão ficar bem. Eu estava brincando. Eu não quero que a sua. Não quero que você pegue uma leptospirose e morra. Eu conheci um cara, coitado. Desculpa. Olha como tem gente que é azarada, né, velho? O cara tava indo, voltando do trabalho. Aí tinha uma rua. Vocês viram, a rua tem 100 metros. 50 metros estavam alagados. Ele precisava atravessar esses 50 metros. Só que ela não era alagado 2 metros de água. Era um rio negocinho, 10 centímetros. Uma lâmina na água de 10 centímetros. O cara foi atravessar. No dia seguinte tava com dor de garganta, dor de cabeça. Foi no médico. Sabe o que o exame deu? Leptospirose. Na mosca. O cara não tinha nada a ver. Errei. Não acertou. O cara não tinha nada a ver com a enchente. Atravessou um pouquinho d'água e pegou leptospirose. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Ficou um mês afastado do trabalho. Quase morreu no hospital. É, agora eu fiquei bem triste, porque eu desejei pra pessoa que a casa dela alagasse. Talvez Nossa. ela pegue leptospirose e morra. Mas se ela teve culpa na. E talvez ela não escute. Mas se ela teve culpa em alagar, azar o dela. Ela tem que ter consciência que não. Quer saber? Azar dela mesmo. Quem mandou jogar o sofá no rio? É, eu te dou a prova que tem tantas instituições de caridade que recebem esse sofá, porque tem que jogar no Rio. Não, mas eu também quero falar outra coisa. Não gosto de falar também. Que tem gente que critica o presidente atual. Tudo bem, não tô aqui falando que o cara é o melhor. Mas ele fez alguma coisa. Como o anterior também fez. Não, o anterior não. O anterior fez. Não, o atual, ele faz os negócios errado. Mas, avião, o avião não é dele. Ele não vai ficar com o avião quando ele sair de lá. Qual o problema dele comprar um avião novo? A questão não é o avião. Não é que é avião, Foi todo avião. explicado. É só um exemplo. É só um exemplo. Mas eu acho que todos os presidentes têm uma participação no que fazem ou deixam de fazer. O Lula não está falando que é o presidente, posso falar o nome dele. O Lula teve a parte dele, fez realmente, ele ajudou, fez muito uma campanha internacional bacana, mostrou o nome do Brasil lá fora. Fernando Henrique foi o anterior, fez muito, ajudou no plano real, no parte do dólar. Foi anterior ao Fernando Henrique. Sem usar o Google, quem foi o anterior ao Fernando Henrique? O Itamar Franco. Ah, droga, ele sabia. Tentei. Na verdade, era para ter sido o Collor, né? O Collor é parceiro. O Collor é gente boa, né? O Collor é gente boa. Pô, meu pai adora ele. Mas aí, até o Collor fez um bom pro Brasil. Ele fez a abertura dos portos. Que ele abra um. Vou falar nada. Aí depois disso veio o Itamar Franco que fez o Plano Real, que acabou com a inflação, com a questão do dólar um real por um dólar. Aí veio o Fernando Henrique ajudando nessa campanha, que teve que fazer todos os empréstimos para arrumar a economia brasileira, alterou as partes do regulamento do Banco Central, para não fazer o Brasil ter uma quebra com uma crise como a que teve. E o Lula continuou o serviço, e agora provavelmente a gente espera que o próximo faça algo muito melhor, já que já está pegando a casa mais ou menos em ordem. Tá uma bagunça. Atualmente está melhor do que já esteve, se pensar uns 15, 20 anos atrás. Mas. Ao mesmo tempo que eu comecei defendendo o Lula, eu terminei falando que tá uma bagunça. Você viu como Não, eu tô você bem está hoje? por dentro do que você está falando, né? Você viu como eu tô antenado no assunto? É, você está por dentro, você lê muito jornal, tá bem entretido mesmo. Não, mas é sério. O cara fez uns baratos legal. Fez umas merda. Eu vou votar nele de novo. Eu votei nele. Todo presidente faz isso. Não tem como não fazer isso. Não adianta. O presidente é humano e erra. Ah, mas errar toda hora também é burrice. Não, sim, mas nenhum presidente errou toda hora no Brasil. Nesses últimos recentes, pelo menos, desde que eu nasci. A não ser o Ai, Collor, né? foi. O Collor, quando ele falou que ia fechar a poupança, ele fez merda, mas. Depois dele. Foi um animal. Mas, enfim. A internet vai ajudar, hein? A internet só ajudou o Obama porque ele foi o pioneiro do negócio. Não, é. Você chegou a ver o site change.org.gov? Ponto quê? Change.gov. ou é .org, é um dos dois. Depois a gente confirma e põe aí no post pro pessoal ver. O site é absurdo, tem várias coisas, várias campanhas. O site foi muito bem bolado. A campanha que ele fez na internet foi muito boa. Até eu recebi e-mail aqui no Brasil de campanha eleitoral dele. Ah, já você tá falando, fui eu que fiz. Foi você que fez, né? Com certeza. Mas você não sabia? É. Por exemplo, tem vários. A maioria dos. Os três principais candidatos à presidência estão no Twitter, tem seu site. Lógico que eu sei que dois deles são duas delas, vamos melhorar essa frase. São seus assessores que atuam. Forma correta para as pessoas entenderem. Hã? Continua, por favor. São os assessores que atualizam, que não são elas lá mesmo fazendo isso, mas tudo bem, elas estão lá. Não, eu quero nomes. Brincadeira, não precisa falar nome. Precisa falar nome, né? Mas são elas que estão atualizadas. É, assessor, mas o importante é que tá tentando mostrar mais, que tá tentando chamar a atenção das pessoas da internet. Mas ao mesmo tempo que tem os políticos. Eu vi um candidato a governo do Rio Grande do Sul. Não, do Paraná. Que ele fez Do Paraná ou do Rio Grande do Sul? Hã? Paraná. Ele fez um tweetcam só para pegar perguntas dos eleitores para ele responder quais eram as dúvidas. Que é algo interessante. Mas que nunca ninguém. Antigamente, não dava você abrir um espaço para as pessoas junto perguntarem, para as pessoas normais chegarem a você. Antes era só debate da TV com aqueles jornalistazinhos comprados fazendo perguntinha capciosa para um ou outro. Não, eu acho que o senhor Carlos está tentando denigrir a imagem deste político, que provavelmente é um cara honesto, um cara trabalhador. O que eu falei pra denigrir, ô senhor Gustavo? Continua. Você tá prestando atenção no que eu falo, por favor? Eu tô prestando atenção. Tá, enfim. Mas, por exemplo, tem site, você viu? Tem o site do Ficha Limpa, tem gente... Ficha Limpa é da hora. Então, o site do Ficha Limpa fala quem corrupto ou não. Tem vários sites que estão mostrando só as fichas dos candidatos. É, tem um tópico lá no blog que tinha isso, eu vou revivê-lo. É, foi o blog sobre campanhas eleitorais que fui eu que fiz. Nele conta. Não precisa falar assim, fui eu que fiz. Tem que envolver os parceiros aí, tem que falar o que nós fizemos. Por exemplo, o site é o www.excelencias.org.br. Lá você pode. Calma, eu vou acessá-lo agora. Isso. Mas vai falando aí, eu tô gostando aí. É um site que você coloca o nome do candidato. Se ele tiver a ficha suja ou tiver alguma pendência... Repete o site aí. excelencias.org.br. Calma, eu tô escrevendo. Mas, por exemplo, sabe o que eu achei estranho? Só tem as pessoas que têm ficha suja. Ah, mas é lógico, não tem ninguém com a ficha limpa. Eu achei todo mundo. Todo mundo o quê? Todos os candidatos, a maioria. Estão lá? Deputado e câmera, por exemplo. Não é todo mundo, tem alguns que não... Só, tipo, deputado, presidente, essas coisas, não acho que eles não estão entrando no foco deles. É mais tentar acompanhar o trabalho desses caras que ficam meio por trás e ninguém presta atenção. Tipo quem? Os vereadores, deputado, senador? Estadual, deputado federal, entendeu? Esses caras que, tipo... Esses caras aí, eles vivem querendo aumentar o salário deles, eu acho que é um absurdo. É, tentando, entendeu? Que eles estão tentando fazer esse projeto de lei, mas no final eles estão só roubando. Por exemplo, o cara... Não são todos que... Vamos deixar isso claro, porque assim, ó, vou te ensinar qual é a artimanha dessa frase. Se você fala assim, não são todos que roubam, ninguém pode acusar a gente de ter generalizado, entendeu? Porque senão ele vai estar se julgando, vai estar se culpando. Tem uma malícia aqui. Eu escutei o cara que fez esse site, eu vi ele dando uma entrevista, que ele falou assim... Pô, o site feio, hein? É feinho, não importa ser bonito, importa ter resultado. Você falou igual político, hein? Falei, então. O cara deu uma entrevista falando que ele colocou um cara, ele colocou até a fotinho desse candidato, do Rio de Janeiro. Ah, com uma metralhadora. Não, aí falando que ele tinha feito algumas coisas. Ah, ele não tinha pago uma multa de 10 cestas básicas. Aí esse político ligou pro cara e falou assim: pô, tira meu nome, por favor, não posso mais aparecer. Aí o cara, vai lá no Supremo Tribunal Eleitoral e paga a sua multa que eu tiro. Ele é? É só isso? Só tenho que pagar minha multa? Ele é. Ah, tá bom então. Aí foi lá e pagou as 10 cestas básicas. Porque se ele não tivesse colocado, ninguém ia. Pra ele é normal tá lá devendo ou não. Aí ele ainda falou que depois disso ele recebeu um monte de ligação perguntando se era realmente só precisava pagar a multa pra tirar o nome dele do site. Pô, o site é que nem o Serasa, meu. É só pagar que sai. É, se você colocar seu nome, limpar seu nome, isso sai. Não tem como. Aí você não tem mais nenhuma pendência. Mas esse site é .org? .org. É o .org.br, não é? Isso. Ele é meio confuso. Não, ele não é um site muito simples, mas ele tem as informações que precisam, se você entrar nele e tentar acessar. Então, por favor, quem tiver PhD pode acessar o site aí que você vai manjar tudo. Mas é isso, não tem muito o que falar do site. O que importa é ter um ponto de referência. Tentar as pessoas acessarem, tentarem correr atrás, não votarem só porque viram o cara falando, fazendo uma campanha eleitoral bonitinha na internet, porque viram o cara fazendo um outdoor bonito em São Paulo, mesmo não podendo. Então, toma cuidado. Se você vê um outdoor em São Paulo de um político, não vota nele. Olha, na dúvida você não vota em ninguém, você vai lá e anula o seu voto, você põe em branco. É, toma cuidado, porque o cara tá numa cidade onde tem uma lei que proíbe outdoor, e o cara faz um outdoor só porque alguém falou que podia, ele tá errado, né? Porque ele tem que respeitar a lei local. Então, quem foi o cidadão? O quê? Que liberou? Foi o Supremo Tribunal Eleitoral. Eu vou descobrir quem é quem preside esse Supremo Tribunal. Eu vou dar o nome dele aqui. Ele pode falar, esse pode falar o nome. Eu vou falar o nome de todo mundo aqui. Ele tem um cargo público. Mas enfim, tem que tomar cuidado, vamos voltar com consciência, vamos tentar não voltar em quem tá pagando dentadura, montinho de tijolo, metro de areia. Vamos pensar. Um saco de feijão. Vamos. Não, o saco de feijão tá caro. Talvez você tenha, não, brincadeira. Mas vamos ver se a pessoa que tá votando não tem nenhum castelo. Não tem nenhuma continha na Ilhas Caimã, num paraíso fiscal qualquer aí. Não, o pior é que tem gente que ainda assim vota nesses caras. Não, tem aqueles caras. Não é nem porque ganhou alguma coisa, é porque gosta do cara. É que nem mulher apaixonada. Mulher de malandro, né? Apanha, apanha, apanha e continua votando no cara, né? É, eu não ia usar esse termo chulo. Não, porque é cara... verdade, não adianta. Os cara vê, fala na mídia. Você viu, não sei, hoje saiu uma matéria no Fantástico falando sobre uns políticos do Rio Grande do Paraná, do Rio Grande do Sul, não sei, desculpa, né? Pra mim é tudo gaúcho lá do baixo. Isso, tem gente lá ouvindo, tá? Não, eu adoro. É a mesma coisa de você dizer que lá de baixo é tudo viado. Não é? São só os gaúchos. Não, é tudo gente boa. Eu gosto pelo menos das gaúchas, são gaúchas, continuem acessando o site, por favor. É. Por favor. É, mas. Mas então, eles falando, os caras mostrando umas palhaçadas absurdas, os caras que tem que fazer curso, vendendo diploma, indo viajar pro Paraguai com dinheiro público. E quer ficar. E os caras. Paraguai? O Paraguai. O cara usou o meu dinheiro pra ir pro Paraguai. Paraguai comprar muamba. Puta, o cara não sabe nem roubar, mano. Mano, se é que é pra roubar, vai pelo menos pra Europa com o meu dinheiro, mas não vai pro Paraguai comprar muamba, gente. E ainda que. Oh, eu acho que deu uma falha técnica aqui na gravação, porque eu não entendi nada que o Carlos falou, então eu vou ficar falando um monte de coisa que eu estou vendo aqui na minha tela. Tá. Por exemplo, eu fui pesquisar sobre o presidente do Supremo Tribunal Governal Federal, o Escambau, e o Google não me ajudou. Ele achou o presidente da Índia. Tá me escutando? Olha, o Carlos voltou, pessoas. Voltou, né? Mas vamos lá. Acho que a gente vai... Eu tava ensinando a eles como fazer uma pesquisa no Google de forma... Eu escutei. Útil. Quer ver você... Pode continuar. Posso continuar falando? Então, por favor. E aí os caras, né, mostrando tudo isso, mostrando os caras roubando, mostrando os caras fazendo coisa errada, continua votando neles. Na verdade, quem você votou pra vereador, Gustavo? No Marco Aurélio Cunha. Sendo de São Paulo? Claro. Cara, é tricolor. Eu não votei em ninguém. Aí, você pensou que eu não ia saber em quem eu votei, né? Eu pensei que você ia me... Parabéns. Você está aqui. Ia me fazer passar por um idiota diante de quem tá ouvindo isso, é isso, né? Não, desculpa, eu te perdoo. Você me... Eu te perdoo? Eu que te perdoar. Você me perdoa? Só quem perdoa é Deus. Oh, que bonito, né? Mas enfim. A maioria das pessoas não lembra quem votou pra vereador. Somente agora, nessa eleição, nessa próxima eleição. Tem que votar pra... Deputado estadual, governador, deputado federal, senador, presidente. O cara não lembra nem porque ele votou pra presidente. Você acha que ele lembra porque ele votou pra deputado estadual? Eu lembro. Você nem já votou alguma vez pra deputado estadual? Eu anulo sempre. Se não tem alguém que eu acredito, eu voto em branco. Branco não. Tenta não votar em branco, porque o branco são contabilizados diferente do que os anulados. Lógico que não, isso é lenda. Não é lenda, tem um cálculo. Na verdade, é dividido entre todos, não só não vai pro primeiro. Caramba, você é bem nerd mesmo, hein? Você confia na urna eletrônica? Meu, a urna eletrônica é melhor do que o papelzinho. Sim, melhor. Mas eu acho que o certo mesmo era votar quem quer. Não, você tá afim de votar, você vai embora. Eu acho isso, tinha que ser igual no prêmio dos Estados Unidos, que só vota quem quer. Quando você manda tudo que é obrigatório, a pessoa... Tem uma falha de novo no Carlos. Todo mundo que faz alguma coisa, obrigado. Senhor Carlos. Tá me ouvindo? Não, brincadeira, eu tô te ouvindo sim, eu deixei no mudo só pra você achar que eu não tava te ouvindo. Desculpa. Engraçadinho, né? Mas enfim, por exemplo, ó, você fez o perdão. Então, o da obrigação de votar. Quando a pessoa vota obrigado, ela faz com mau gosto, faz com má vontade. Se o cara vai. Não, é simples. Por exemplo, se você vota obrigado, aquele cara que sempre vota no Maluf, é só um exemplo, eu adoro o Maluf. Vai sempre votar nele. Sim. Mas não que ele faça a questão. É porque uma ele vez. Tem que ir. Então, se a pessoa não fosse obrigada a votar, ela ia, tipo... Ah, eu gosto desse cara, mas não tô afim de votar. Não vai mudar nada. E fica em casa. É, porque se a pessoa ia mudar muita... ia sair num domingo pra ir votar, é porque ela quer, porque ela pesquisou, porque ela sabe quem ela vai votar. É isso que eu tô tentando dizer com outras palavras, entendeu? É. Tava dando uma... Uma periquetada, né? Nossa, que palavra foi essa? Puta, que palavra ridícula. Meu Deus do céu. A sua mãe tá sentindo vergonha. Vergonha de minha mãe, né? Vergonha de você. Fala de novo. Periquetado. Eu vou pesquisar isso no Google. Periquetada. Nossa, pior que existe. Já apareceu. Não. No dicionário informal. .com.br. Eu fiz até uma propaganda aqui. De graça. Depois eu mando a conta pra eles. Não, eu vou cobrar isso. Mas enfim. Você quer que eu. Hã? Não, depois a gente coloca no post. Você quer que eu te ensine o que significa? Não, depois a gente coloca no post pra todo mundo acessar. Acessar o quê? Aí, o que significa emperiquetado? Ah, já lembrei o que significa. Tá, vamos continuar onde a gente tava falando. Vamos, enfim. Então, mas eu achei um. Bom, acho que serviu, né? Pra falar um pouco com as pessoas, pra elas tentarem voltar um pouco mais consciente, não reclamarem já que votaram. Pra não ter que reclamar depois que votar, volta com consciência. Calma. Né? Fica, ó, eu vou descobrir se funcionou. Fica vendo a minha ideia, ó, que gênio que eu sou. E aí, pessoal, você acha que funcionou? Ok, qual a ideia, pessoal? Bom, quem cala consciente, eu acho que funcionou. Funcionou o quê? Nossos argumentos. Não, funcionaram. Foram argumentos com. Com base, né? Não por nada tirado do aleatório. Periquetado, não é não? Ou eu acho que você falou muito. Resume todas as suas ideias agora para as pessoas entenderem, porque tem sempre aquele que é um pouco mais lento. Senhores, senhores, senhores, minha senhora! Senhores, senhores, filha da puta! Tá entendido no final, né? O que eu quis. É. O que eu, Gustavo, queria me dizer com tudo isso? Não, é o Gustavo e eu. Tá bom. Tá bom, tá? Posso falar? Obrigado, tá bom? Obrigado. O que a gente quis falar? Vota com consciência. Não fica depois reclamando porque votou. Acompanha, cobra do teu político. Se for presidente, senador, deputado, vereador, não importa o nível. Cobra. É, direito. Vai lá, Câmara dos Deputados, deputado, diga, tem telefone, tem e-mail, tem tudo pra você reclamar. Pelado. Tira a roupa, se você for mulher, se você for homem, não faz isso. E vai lá na Câmara dos Deputados, fica balançando os peitos até alguém te ouvir. Posso fazer continuar com a minha conclusão recente? Desculpa, tô dando uma ideia. Tá, mas enfim, volta com consciência, pesquisa antes de votar, hein? Por favor, não vota naquelas cartas marcadas que... Vota com consciência. Nunca faço nada. Não vota em quem vai ganhar, vota em quem você acha que merece seu voto. É isso aí, não é uma partida de futebol pra você torcer pra quem ganha. Tem que torcer pra quem você acha melhor. Eu torço pro Palmeiras, ele não ganha, mas eu continuo torcendo pra ele. Porque eu acho que ele é tá melhor. Viu? Não ganha, nem com o Felipão, vai ganhar com quem? Me diz. Então, imagina, viu, gente? É isso mesmo. Vota em quem você acha que vai ganhar. Não em quem não vou. Desculpa, foi. Tu me confundi, ó. Vota eu te confundi, porque eu torço pro Palmeiras, a culpa é minha. Vota em quem você acha que merece. Não em quem vai ganhar. Entenderam? É isso. Alguma a acrescentar, Gustavo? Não, é isso aí. É isso aí? É isso aí? É isso aí. Eu vou terminar aí. Eu preciso de um pensamento pra terminar. Bom, queria que você precisa... Mas ainda não... começar, né? Oh, por favor, vai entretendo aí a galera enquanto eu pesquiso. Não posso cantar? Não, por favor. Não canta, tá, né? Que você canta. Você quer um pensamento o quê? Fala um tema aí. Você que dá uns pensamentos, você escolhe aí. Fique à vontade. Meu, então, ó, eu vou fazer um aqui que ele já é um pouco antigo, mas que ele até tem a ver. Não, ele até tem a ver com o tema que a gente tá falando aqui, entendeu? Qual que é? Sobre política. É o seguinte. Diga-me com quem andas, que eu te direi se vou contigo. Isso não foi bonito? Foi lindo, tô em prantos aqui. Não exagero, não. Mas é isso, escutadores. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem se vocês gostarem, divulguem se vocês não gostarem. E ó, não esquece do e-mail escutaqueufalo@escutaqueufalo.com.br se quiser dar alguma opinião. Então aí, qualquer coisa, não esquece. Todo dia tenta entrar no nosso blog. Vamos dar acesso pra gente, hein? Valeu! É, eu quero ficar. Obrigado, tchau, tchau. Se a maioria de nós participa do evento, a porra do congresso tá me chama faz tempo. Eu